Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Bancada Azulina, em sua edição de número 24. E hoje temos bancada cheia aqui e vamos começar com uma estreante, uma voz feminina aqui na nossa bancada, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que tá? Como foi sua semana? Olá a todos e todas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for escutar em outros horários. Eu estou bem, passei uma boa semana, estou maravilhosa depois da noite de ontem, tudo certinho. Muito bem, estou aqui com mais dois velhos conhecidos do Bancada Azulina. Vou trazer com uma ausência que vem tendo nos últimos programas e hoje ela veio. Ellen Graça, como é que você tá, minha querida? Como passou a semana? E aí, povo? Tô bem, graças a Deus. A semana foi maravilhosa e, para concluir, a vitória de ontem acho que deu um up, né? Para melhorar, assim, o final da semana. Mas, no mais, tudo em paz, graças a Deus. Estamos de volta aí no Bancada, viu? Hoje vai ter... Hoje não tem pistolagem, prometo. Tá, não sei se vai conseguir cumprir a promessa até o final, mas muito bom, bem-vinda de volta, estávamos com saudades. E fechando a bancada por enquanto, temos Everton. E aí, Everton, como foi sua semana? Como é que você tá? E aí, tudo bem? Semana foi tranquila, terminou super bem com a vitória de ontem, vitória de hoje também, nosso Brasil campeão, mas tá tudo certo por aqui. Ah, ótimo, ótimo. Então, o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãoderacaju.com.br. Também você vai encontrar no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Então, esses são os canais que a gente está disponibilizando para vocês. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com as nossas arrobas nas redes sociais. A gente sempre, quando publica o podcast, agora a gente está publicando também os contatos das redes sociais dos participantes e das participantes. Ok? Então, hoje vamos começar falando do jogo de ontem. Confiança 2, Globo 1. É um jogo sofrido... É um jogo difícil. E aí vamos começar com a nossa estreante. E aí, Carla, o que você achou do jogo de ontem? Deu um panorama geral. Era para ser tão sofrido como foi? Então, Mike, é o seguinte. Eu fiquei lá assistindo o jogo e procurando, né? Procurando os defeitos. Porque, assim, primeiros minutos da partida, eu não tive o que falar. Real. E aí... A gente, né, foi surpreendido com um gol tão rápido, não pensei que a gente ia abrir o marcador tão rápido com o Marcelinho, né, fiquei felicíssima, bandeirão descendo, coisa linda, energia surreal, e foi um, assim, foi um espetáculo o que a torcida proporcionou ontem, né, para além das quatro linhas. Segundo tempo, eu senti que, para mim, o Confiança caiu o ritmo, mas por uma questão física. E também acabou dando um certo espaço para o Globo tentar alguma coisa, né? Pelo que eu observei. O gol que a gente levou, eu achei que, assim, não mais, assim, não, bem por alto mesmo. Achei que foi muito mérito do batedor, né? Não coloco tudo na conta de Genivaldo. Eu sou o Tim Genivaldo. Eu tenho que, né, tenho que confessar. E... arbitragem, né? Acho que eu não sou o tipo de pessoa que fala de arbitragem, mas ontem eles estavam de parabéns, viu? Foram as coisas que eu posso destacar. Certo. Ellen, arbitragem, o tema que Carla falou, que também tinha separado aqui pra gente debater, eu não lembro nessa Série C se um árbitro saiu escoltado pela polícia como de ontem. Que é que você viu dessa arbitragem? Você achou que tá... junto com os críticos, viu erros na arbitragem, uma arbitragem normal, mesmo nível baixo da Série C como um todo. Teça comentários sobre ela. Mike, pra te ser sincera, eu acho que no jogo de ontem a coisa não foi tão crítica quanto no jogo, naquele último jogo que teve aqui no Batistão, antes desse de ontem, eu não lembro... quanto Ferroviário, na verdade. Eu achei que ali os roubos eram nítidos, assim. Eu não vou falar roubo, meu Deus, porque eu acho que é um termo muito forte. Mas, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu achei que ali foi pior. Ontem eu acredito que não tenha sido tanto, na minha opinião, entendeu? Mas que a arbitragem não anda ajudando muito o Dragão, isso é fato. Isso não é de agora, né? Se você puxar um histórico, não é só em Série C. Estadual, então, o Dragão sempre samba com a arbitragem. É incrível, velho. Eu acho que é, eu atribuo a perseguição. Começou a pistolagem. Ai, meu Deus, sempre ele. Entendo. Assim, da arbitragem, eu vi muita falta invertida. E principalmente, teve um lance com o Rafael Villa, ele puxando um contra-ataque, o cara deu uma gravata nele e o juiz mandou seguir. Renan Gorni bastava soprar perto de um zagueiro do Globo e era falta de ataque o tempo todo. Muita falta invertida. Enfim, até aquela falta que originou o gol, eu tenho lá minhas dúvidas se foi ou não. E sem contar que não tinha cartão amarelo para jogadores do Globo. Eles estavam batendo, e quando dava falta, nem amarelo tinha. Então, arbitragem... Sim, sim. Isso daí também foi pesado. Deu para dar uma cuicada. Quando a gente olha assim, a gente olhando como espectador, né? Como torcedor. Porque mas é incrível, porque é sempre com confiança essa perseguição da arbitragem. Eu não sei se é porque o time é relativamente grande, eu não sei qual é o ponto de parâmetro que eles usam. Mas eu sei que rola uma perseguição aí, isso é claro, com confiança. É, entendi. Quando é o jogo no estadual, eu entendo que é um pouco do chilique da dupla Itagipe. E, tá beneficiando, e acaba que o arbitragem acaba sendo mais rígida contra o Confiança. Meio que aconteceu hoje na final da Copa América, depois do chilique de Messi, a arbitragem pegou um pouquinho no pé do Brasil. Sim, sim, eu percebi isso também. Eu assisti só o segundo tempo hoje, mas eu percebi, porque Messi, ele fez questão de dizer que o resultado do Brasil estar na final foi por conta da arbitragem, por terem mexido o pauzinho, por ter sido em casa. Minha gente, pelo amor de Deus. Eu tô me contendo, viu? Pra não começar. Vai chegar o momento. Carla, vamos falar então dos nossos jogadores. Quem foi o melhor jogador, na sua opinião, dentro do jogo ontem? A gente não teve que criar um grande destaque assim, mas tenta aí filtrar um jogador que destoou dos demais. Então, pensando nisso também, assistindo a partida, para mim, que estava bem ali no setor 30, junto com Ellen, sofrendo ali atrás do gol, para mim, destacou principalmente alguns caras, porque ontem eu, não sei, tive muita dificuldade de eleger o melhor jogador. Primeiramente, Ítalo, né, porque... Que galeguinho, né, minha gente? Que galeguinho do Parque Industrial. Excepcional. Que homem. Que homem. Eu gostei muito também de Marcelinho com o Thiago Enes. Eles estavam se comunicando muito bem no campo. Sim. E eu gostava muito da ligação deles dois, né? E também destacar nossa defesa. Eu gostei muito da dupla, né? De Simon, de Luan. Mas que, pra mim, quem destoou mesmo, né, foi Ítalo. Pra mim, foi ele. Não tive condições. Gosto muito de como Marcelinho tem jogado, mas eu fiquei naquela dúvida cruel. E ainda assim, eu, pela beleza das jogadas, pelos dribles, sabe? Pela criação, eu acho que Ítalo... E eu acho que pela galera que tava perto de mim, deve ter pensado a mesma coisa também. Então, tipo, eu gostei real, gostei muito do que eu vi ontem. E eu tenho que destacar, além de quem estava dentro do campo, quem está fora. Porque Daniel Paulista, você é ridículo. Tem feito um trabalho excelente. Gente, isso é um elogio, tá? Pra quem não sabe, isso é um elogio. Beleza. Ellen, e pra você, quem foi o pior jogador em campo ontem? Teve um pior jogador? Quem entrou ou começou abaixo do que a gente espera? Mike, por favor, não me comprometa. Hoje eu não quero falar mal do Confiança, eu juro. Mas, não, velho. Olha, pra ser sincera, o baseado nos outros jogos, Carla citou a defesa, eu tô achando o meio de campo meio, assim, perdido. Porém, as outras peças estão dando o apoio necessário. Então o time, graças a Deus, tá firme, né? Pé no chão. Eu não vou dizer pra você quem eu posso apontar como pior. Não vou. Inclusive, quero Pedir desculpas a Genivaldo, sacanagem, gente. Eu não vou pedir desculpas, porque eu... Não é nem que eu tenha detonado. No último pré-jogo, eu botei a conta da derrota. Ou pós-jogo, eu botei a conta da derrota pra ele. Mas ontem, as defesas dele foram excepcionais. Apesar do... Acho que esse, o gol do Globo ontem não teve como defender. Ali, realmente, não tem como botar a culpa nele, não. Mas que ele tá melhorando, tá. Eu acho sinceramente, que... A comissão técnica do Confiança está ouvindo bancada e está lendo o meu pós-jogo no blog. Sim, sim, eles estão nos acompanhando, de certeza. Bem, já que vocês não vão falar do pior, eu vou citar um e justamente concordando com você a respeito do meio-campo. Ontem a gente esteve sem Amaral, que eu reputo ser o principal jogador do Confiança na temporada. A modificação que ele deu no meio-campo, podendo inclusive... liberar Rafael Vila para jogar mais como meia foi fundamental para a retomada, e sem ele, mesmo que Anderson tenha feito um bom papel ontem, comprometeu muito pouco, ainda que ele tenha dado umas escorregadas aqui e ali, mas a falta de Amaral foi muito sentida e sempre é sentida nesses jogos, principalmente em jogos que a gente precisa propor mais o jogo, que ontem em alguns momentos a gente estava mais acuado, parecia que o Globo estava jogando em casa e o Confiança era o visitante, tanto que a gente ficou acuado ali antes até do empate. No empate acabou que o Confiança acordou e foi para cima e empatou, e voltou a vencer. E aí talvez o jogador que, até pelo gol que ele perdeu no final e enfim, pela movimentação, alguns passes errados, é o meu crush, Vertinho foi muito mal ontem, e eu tive que me segurar vendo o povo falar mal dele do meu lado na arquibancada. Então, por favor, não fale assim dele. Que seu crush. Meu crush, que tava mal, vem fazendo uma boa temporada, vem jogando muito, mas ontem ele tava destoando, tava errando muito passe, perdeu um gol no final, foi um absurdo. Ele, na verdade, ele não perdeu o gol, ele deixou de dar o gol para Renan ou para Vila, que tava do lado dele, ele quis marcar porque quis, e atrasou demais a jogada e chutou em cima do goleiro, foi do zagueiro. Mas assim, então eu concordo muito com você quando você disse que o meio campo ontem não funcionou a contento, como ele vinha funcionando bem, municiando o ataque. A gente tem esse problema do ataque, e que é um problema algo que parece insolúvel por enquanto, mas o meio campo vinha fazendo bons jogos. Acabou que ontem, como ele não jogou tão bem assim, isso pesou na nossa... nas inúmeras chances que a gente perdeu, enfim, por não ter feito um jogo mais tranquilo do que poderia ser. Exato. Vale destacar também que nos últimos jogos, pelo menos os que eu assisti, porque eu só estou acompanhando os jogos em casa, e nos últimos jogos que eu pude assistir, eu estou percebendo uma mudança significativa nas laterais. Eu tô vendo uma melhora, né, em relação aos outros jogos. Ao início da temporada, na verdade. Sim, de fato, a lateral direita, que a gente tinha a Ângela no início, agora a Enes tá absoluto. Até sensacional. Até fazendo jogadas de ataque ontem ele fez. Ontem ele ajudou ali na segunda parte. Ele, que é um bom defensor, ele atua às vezes até como um terceiro zagueiro. E até por isso o Marcelinho entra tão bem, porque ele libera Marcelinho para subir ali pela direita, e eles dialogam bem também, como foi ontem. Altemar ganhou a posição de Radar, que ainda que Radar tenha mais técnica e habilidade ali, mas o balanço defensivo com o Altemar é melhor. E aí vamos falar um pouco da arquibancada. Tivemos nosso melhor público ontem na Série C. Não sei se foi o melhor público do ano, porque teve o clássico que teve casa cheia, mas foi seguramente onde só esteve a torcida do Confiança, foi o nosso melhor público. Então, sobre o público de ontem, o que é que você reputa aí entre a promoção que a diretoria fez das casadinhas e o bom momento do time? O que é que contribuiu mais para levar quase 7 mil pessoas ao campo ontem? Então, né? Falou a pessoa das promoções, que gosta muito de ir ao estádio e às vezes não tem condições de ir ao estádio e não tem condições de ser sócia, por exemplo. É o meu caso. E assim, eu estava comentando isso hoje aqui na rua E eu já tinha comentado com vocês, a gente, eu acho que para além de levar muita gente para o campo e colocar para que o povo experimente a cultura do esporte, no sentido de eu comprar o esporte, eu, sabe, o esporte do meu estado, eu consegui assistir um jogo do meu time, eu consegui levar a minha família para assistir um jogo, porque quando você coloca uma promoção de ingressos, de 5 ingressos por R$50, né, com o quilo de alimento para cada ingresso, eu dou oportunidade a pensar em levar minha família, por exemplo, sabe? Já que se, por exemplo, se eu pagasse R$25 em um ingresso só, eu iria sozinho, eu levaria alguém comigo. Pelos mesmos R$50, eu posso levar 5 pessoas, posso ir com mais 4 pessoas. Então, assim, eu acho sempre excelente, e eu digo sempre, que eles ganham muito mais baixando o preço do ingresso e enchendo o estádio, né, do que deixando um preço que pra mim não é alto, mas também não é fácil de ir. Pronto. E aí, eu acho excelente, sabe? Porque eu acho que se ganha mais baixando o preço do ingresso e enchendo o estádio pra que empurre, né, o time a jogar e que, tipo, cria essa vontade do torcedor de estar no estádio. Então, tipo, se eu coloco um ingresso barato, eu faço com que ele vá e experimente o que é estar ali. Que nada substitui estar ali, entende? Sim. Então, se o time vai avançando, vai dando mais vontade de estar ali. Vai, tipo, a galera vai ter vontade de, poxa, vou me sacrificar de uma forma, vou pedir uma folga, vou guardar o dinheirinho do ingresso para ir ao jogo que vai ter aqui, para poder estar lá. Então, eu tô dando, mas eu tô ganhando muito, entendeu? Enquanto clube, enquanto diretoria. Eu acho que se ganha muito. Eu sempre gosto, sempre elogio muito. É tanto que daqui da minha rua consegui levar várias pessoas para assistir o jogo comigo. Coisa que não é sempre. Normalmente eu vou só, né? Então, assim, aplaudo com os pés aqui, né? Porque estou com as mãos ocupadas no celular. É isto. E você, Everton, que não falou muito até o momento, dê o seu panorama final aí da essa análise do jogo, como foi o jogo, a presença do público, enfim, arremate aí a nossa análise. Gente, Confiança começou super empolgado, fez um gol logo no início do jogo, mas depois relaxou. Eu achei que deu uma esfriada até levar outro gol, até tomar um gol. E aí eu acho que a Confiança deu uma acordada. Mas, no geral, o jogo foi bom. A torcida tava 10. Foi emocionante estar no meio da galera, no meio da trovão. Eu gosto da bagaceira mesmo. Mas até o próximo jogo, né? Até o próximo, que é contra o Imperatriz aqui. Ah, não. O próximo é contra o ABC lá em Natal. E depois temos o Imperatriz aqui. E só para fechar essa parte dos próximos jogos, o ABC venceu a última rodada, venceu 13, então depois de muito tempo, acho que o ABC passou praticamente um turno inteiro sem vencer. Ele venceu na estreia contra o Náutico e só foi vencer agora na segunda rodada do retorno contra o 13. E eles vão ter promoção de ingressos lá também para ver se enche o frasqueirão e consegue aí sair dessa lanterna da Série C. Então, muito cuidado aí com esse ABC. Então, sexta-feira o jogo vai acontecer lá em Natal. Ok? Próximo jogo do Confiança em Casa vai ser contra o Imperatriz aqui na semana posterior. Bem, e na segunda parte do nosso programa a gente vai falar sobre o mês do orgulho LGBT, que aconteceu no mês passado, mas por N questões nós não conseguimos gravar o programa no mês de junho, então ele vai agora no mês de julho, que vai valer do mesmo jeito. Então, para continuar nessa parte, a gente convidamos Anderson, que ele é torcedor do Flamengo, mora lá no Rio de Janeiro e veio nos ajudar a construir essa pauta. Olá, Anderson, tudo bom? Como é que você está, querido? Tudo bem, Mike? Boa noite a todos. Tirando o frio aqui no Rio de Janeiro, tá tudo bem. Aqui nunca tá frio, aqui sempre tá calor. Bem, então, indo diretamente para a pauta, esse ano se completou 50 anos da revolta de Stonewall, que aconteceu nos Estados Unidos. Anderson, você pode falar um pouquinho do que foi essa revolta e qual a importância dela e por que a partir dela se gerou o mês do orgulho LGBT? Resumidamente, né? Stone Hall era um ponto de encontro das pessoas que eram julgadas marginalizadas, né, onde na maioria eram gays, e até 1962, né, era considerado crime ser gay, né? E após isso, aos poucos, foram descriminalizando isso em todo o país. E aí, por volta dos anos 60, em um dos mais conhecidos bares gays de Nova York, muitos jovens da periferia, sem casa, saíram por causa de preconceito da família, as drag queens, enfim, né? E aí se reuniam ali. E aí foi no dia 28 de junho de 69, se não me engano, numa madrugada, né? Foi invadido por policiais o local e começaram a agredir os que estavam ali, né? As pessoas que estavam ali frequentando, levaram detidas algumas, né? Então foi uma confusão. E após isso, manifestantes foram para as ruas, né? Demonstrando o orgulho de serem o que eram, provocando na época uma ordem assim, uma desordem, na verdade, né? Absurda para as pessoas e para a política, né? E eram beijos, eram mãos dadas, como se fosse uma libertação gay, né? A importância da libertação dos gays. Então, acredito que seja isso, né? São 50 anos desse acontecimento, dessa manifestação, dessas pessoas que eram tão reprimidas, né? E botaram para fora os seus desejos, botaram para fora o que realmente eram, botaram para fora o que sentiam, e isso é muito importante porque foi um momento histórico, né? Porque era considerado crime, as pessoas eram consideradas como marginais, então, na verdade, esse movimento, essa comemoração, né? São 50 anos de orgulho mesmo das pessoas saírem, né, entre aspas, de um armário onde eram obrigadas a viverem. Ah, ótimo. Então, depois dessa revolta, né, que gerou uma passeata, outras passeatas aconteceram mundo afora. Estamos aí, que é em 50 anos, onde existem em várias cidades do mundo, inclusive Aracaju, a parada do orgulho LGBT. Everton, por qual o motivo e a importância de se falar em orgulho? Já que nos dias atuais muita gente fala do orgulho hétero, e por que o orgulho hétero é uma coisa bizarra e o orgulho gay, o orgulho LGBT é algo que deve ser celebrado, sim? Então, Mike, ser hétero é considerado o natural, o normal. Então não tem por que você se orgulhar de você ser normal, entre aspas, claro. Então, eu acho que a parada do orgulho LGBT e você se orgulhar de ser LGBT é porque você fala, bom, eu tô no meio de uma comunidade, eu sofro preconceito simplesmente por ser eu. Então, eu preciso de um dia para me lembrar que, como se fosse uma força, sabe? Eu preciso dessa força. Eu preciso me lembrar de quem eu sou, da minha luta. Hétero não precisa. Hétero vai lutar para quê? Para... Só se for para os gays não se casarem, né? Entendo. E aí eu vou jogar uma pergunta para que vocês podem dividir a resposta. Existem muitas letrinhas, né? O LGBTQ+, e existe esse mês, o mês do orgulho LGBT, mas existem alguns dias que são mais específicos, o dia da visibilidade lésbica, dia da visibilidade trans. Então, Anderson e Everton, por que tantas letrinhas? Assim, qual a importância da gente entender, respeitar e até não mangar, porque toda hora muda a sigla? O porquê é importante a sigla e ela abranger tantos cenários? Assim, antigamente só se falava nos gays, né? Era gay, era GLS, aí depois incluíram as lésbicas, né? Era gays, lésbicas e simpatizantes, aquelas pessoas que se simpatizavam estar ao lado de gays e lésbicas. Só que com o tempo foram surgindo mais orientações sexuais, né? E gêneros. Então, eu acho que a importância de incluir todo mundo, que hoje em dia é LGBTQ+, é o respeito, é a questão do respeito, a inclusão, é aceitar e ter respeito pelo diferente, pelas pessoas que são diferentes. É ampliar uma visão, né, de que, teoricamente, o diferente também é normal, né, é não deixar de fora ninguém. É incluir todo mundo mesmo, né? É abraçar todo mundo, não só os gays e lésbicas. Hoje em dia tem os trans, as travestis, né? As transexuais, os transgêneros, né? Então é deixar todo mundo protegido e orientado. Então é por isso da importância de ter tantas letras para não deixar ninguém de fora. Ah, maravilha. Bem, e agora para incluir as meninas que estão aqui, que são heterossexuais, e a mim também, que sou heterossexual, para a gente falar um pouquinho de ações práticas de combate à homofobia. Eu, de fato, tive um processo de muita homofobia, e a partir da convivência com outros gays, com amigos, com meninas lésbicas, já agora mais velho, com pessoas transexuais, eu fui mudando essa minha cabeça. Então, queria fazer uma rodada aí de considerações sobre isso. Quais são as ações práticas que, por exemplo, você, Carla, usa para combater a homofobia? Oi, me ouve? Ouço, pode falar. Oi. Estamos ouvindo, Carla. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Pronto. Então, para mim, a primeira ação prática para combater a homofobia é não ser homofóbica, sabe? É me corrigir, é corrigir minha postura, é corrigir a minha fala, é entender o meu lugar de fala em um momento como esse, por exemplo. Acontece muito de você estar numa discussão e você ter pessoas, né, bissexuais, pessoas lésbicas, pessoas amigos gays e etc. E aí você querer, por exemplo, falar sobre o que ele passa ou ela passa, sabe? Então, senta lá, Cláudia. Fica na sua, escuta. Você já tá fazendo um bom trabalho, entende? Então, meu trabalho nesse sentido era justamente esse. Entender o meu lugar de fala, corrigir atitudes, comportamentos, corrigir nos meus alunos quando eu dava aula. Corrigir hoje quando trabalho, né, no meu trabalho com crianças, atitudes homofóbicas, de papéis de gênero, de várias coisas. Então, tipo, eu acho que ações práticas são essas, sabe, que basicamente pessoas héteros podem fazer por essa comunidade, entendeu? Eu posso me unir à luta, mas eu preciso entender que a luta é deles e que eles têm o lugar de fala. Para mim, isso é o principal, assim, é o primordial, porque enquanto mulher e feminista, eu reivindico o meu lugar de fala, por exemplo. Então, é isso que eu prezo muito nos lugares de luta que a gente tá. Então, eu faço muito isso porque eu gosto muito de ver isso quando é o meu espaço, né? Enquanto mulher negra. Basicamente, é isso. Certo. Ellen, me escuta? Oi, tô ouvindo. Sim, e você, como é que você desconstrói essa homofobia? Quais são as ações práticas que você usa para si e recomenda que os outros também utilizem para ir combater essa homofobia sua e dos outros no cotidiano? Mike, eu acho que tudo é baseado no respeito. Eu acredito que a partir do momento que você consegue respeitar a opção, a opinião do outro, eu acho que qualquer pessoa vive bem em qualquer tipo de relação, em sociedade, enfim. Eu acho que o respeito é a base de tudo, e não só quando o assunto são os homossexuais. Eu acredito que, como a gente tratou, assim que eu entrei para a galera da bancada azulina, a gente tratou sobre a presença das mulheres no campo também. Sim. Que inicialmente, há muito tempo atrás, existia muito preconceito. Hoje em dia a coisa tá mais light, mas não acabou o tipo de preconceito ainda, o preconceito ainda não acabou com a mulherada, e na arquibancada e em todos os outros âmbitos, enfim. Porém, eu acho que com os homossexuais não é diferente. Acredito que o que a gente precisa impor é respeito, mas para isso a gente também tem que respeitar, entendeu? Eu acredito que a partir do momento que você consegue se colocar no lugar do outro, se você consegue respeitar o próximo, tudo se resolve, entendeu? Se resolve não, ameniza, né? A homofobia, principalmente. É, bem, da minha parte, enquanto homem heterossexual, o que a minha ação mais cotidiana é tentar buscar o entender que eu posso errar. E que se eu errar, eu vou pedir desculpa. Às vezes, por exemplo, eu tinha problemas em tratar as pessoas trans pela opção que ela gostaria. E se eu chamo uma trans de ele, ela diz, não, é ela. Eu não vou me ofender, eu vou simplesmente pedir desculpa e me corrigir. E aí, talvez a ação mais prática que a gente faz, principalmente nós que somos homens, que estamos aí no topo da cadeia de privilégios, é entender que nós sim temos privilégios. Eu posso hoje sair com a minha namorada em qualquer lugar de Aracaju e do Brasil e não vou ser agredido, hostilizado por isso, e eu sei que outras pessoas não têm esse mesmo privilégio. E se eu errar, eu vou pedir desculpa e vou buscar corrigir meu erro. Em nenhum momento eu vou sair um pouco desse pedestal que a sociedade me coloca e pedir as desculpas. Ó, se eu te tratei errado, se eu não soube te chamar pelo nome correto, então se a minha brincadeira ela lhe ofendeu, quem disse que a ofensa foi você? Eu não posso dizer que eu não fiz para ofender. Talvez eu não tenha feito mesmo para ofender, mas se eu ofendi, eu vou me desculpar e vou mudar as minhas atitudes. E aí eu vou passar essa mesma pergunta para vocês, tem lugar de fala e vivência disso. Everton e Anderson, como é que vocês... Quais são os conselhos que vocês dão a não só os heterossexuais, a também homossexuais que estão no armário, que ainda precisam despertar um pouco mais a consciência? Na verdade, a Ellen, eu acho que foi a última que falou, né? Isso. Ela tem razão, né, na questão de respeito. O respeito é acima de tudo, né? Eu acho que para a gente poder dar um controle na questão da homofobia, parte do respeito mesmo, né? O respeito é uma via de mão dupla, né? E eu costumo dizer para os meus amigos e tudo mais que eu não quero aceitação, né? Porque aceitar, já basta eu me aceitar, porque a aceitação própria de que você é gay é difícil, né? Porque são vários fatores desde a infância de que você aprende de que ser gay é errado, né? Então a aceitação já é complicada para nós, né? Aliás, eu falo por mim. Então, quando eu me aceito, né, isso já basta. Então, eu não quero que o outro me aceite, eu quero que o outro me respeite. Né? Então, para mim, a base fundamental para estar combatendo a homofobia é as pessoas aceitarem as diferenças. Aceitar que existe o amarelo, o azul, o verde, o rosa, aceitar que existe o hétero, o gay, o bi, né, a família tradicional e a outra família que está se construindo agora. Né? Então, resumidamente, é isso. Acho que quando o ser humano aprender a respeitar o próximo, a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, muita coisa vai mudar no mundo. Tenho certeza disso. Maravilha, Anderson. Oi? Fala, Everton. Eu queria pontuar uma coisa que ontem no Batistão, e todas as vezes que eu vou pro Batistão, eu escuto muita palavra bicha e viado. De um termo muito, tipo... Se eu quero ofender alguém, eu vou chamar fulano de viado. Aí ontem eu fiquei pensando, imagine tá pai e filho no estádio, o pai tá super chateado com seu time, com o goleiro, por exemplo, e vai xingar ele. Ele vai e chama, goleiro é viado, goleiro é bicha. Tá a criança do lado. Ela vai pensar, bom, então viado, bicha, é algo ruim. Se essa criança, ela tem tendências, eu posso chamar de tendência? Talvez. Tendências homossexuais, ela vai no decorrer de... Ai, meu Deus. Puta que pariu. Eu tô gravando essa sequência. Everton foi atacado aí por amigos no meio... Everton foi atacado por amigos aí no meio da conversa dele. Mas o que ele falava era muito relevante sobre essa vivência do estádio de futebol e de como o xingamento de bicha, de gay, ele se tornou, enfim, quase universal e que pouco a pouco, e aí quando eu falo pouco a pouco, é muito pouco mesmo, a gente vem revertendo isso, até por medidas judiciais. Hoje, se o grito de bicha na cobrança de tiro de meta é multado. É, você tem vivência de estádio, Anderson? Algo que você possa relatar pra gente? Cara, de estágio, nada. Nada. Vivência zero. Nada. Zero futebol. Ah, ótimo. Mas, assim, em relação ao que ele falou das crianças, né? É, eu e Ellen, que somos pais, pai e mãe, né? É, eu tenho uma filha de 8 anos, Ellen tem um menino mais novo. Então, eu creio que a gente, enquanto pai, a gente já tem uma responsabilidade maior de como educar isso, de mostrar o exemplo de que, não, enfim, todas as pessoas são livres para amar, e a gente, cabe a nós aceitarmos, até para deixar essa liberdade, porque a gente não sabe a orientação sexual dos nossos filhos até que isso se manifeste na adolescência. É, com certeza, Mike. Eu acho que eu tenho um caso em especial. Meu irmão revelou gay pra mim. Ele era novinho, tinha 15 anos. E eu acredito, meu pai ainda não sabe, mas eu tento mudar a cabeça do meu pai, que é aquela cabeça machista, bolsominion, do Carvalho, pra não falar palavrão. Enfim, eu tento mudar a cabeça do meu pai em relação a isso, e eu tento acostumar o pai do meu filho em relação a isso, mas graças a Deus ele parece ser muito de boa, caso Enzo opte por ser homossexual. Opte não, né? É, porque eu acho que não é opção. A pessoa é opção. Enfim. Eu fico cheia de dedo, às vezes eu fico com medo de falar alguma besteira, entendeu? Eu acho que ele tem a cabeça feita em relação a isso, graças a Deus. E eu também, né? A maioria dos meus amigos são gays, eu convivo muito bem. E o máximo que eu posso fazer, o mínimo, na verdade, que eu posso fazer é respeitá-los e procurar me colocar no lugar deles em toda e qualquer situação. Porque é como o Anderson disse, a gente não precisa aceitá-los. Eles já têm esse dever deles mesmos se aceitarem, entendeu? A gente só precisa respeitá-los. E assim a gente consegue viver bem, a gente consegue viver tranquilamente. A partir do momento que você respeita o limite do outro, tudo se resolve. Eu acho que não existe muita coisa a ser feita quando se põe respeito em tudo. Exatamente. E só complementando a minha experiência quanto pai, existem coisas que, às vezes, buscar fazer essa educação com as crianças e a convivência com pessoas LGBTs desde de sempre é importante para a gente superar esse preconceito, tanto nosso como dos pequenos. Então é importante, se tiver amigos, conviver com esses amigos. Se não tem amigos muito próximos, vai no show, quando a criança está maiorzinha, claro. Ou então vai na parada LGBT, é muito divertido, muito colorido, as crianças se amarram. Já fui com a minha filha, as crianças que estavam lá, todas gostaram, que é muita gente brincando, é música, diversão, alegria. Então, para superar esses preconceitos, esse é um caminho interessante e é meio que o caminho que a gente tentou buscar aqui nesse programa. A gente poderia estar dando relatos de homofobia, os dados do país que mais mata pessoas transexuais no mundo, por exemplo, mas a gente pode fazer isso em outro momento, mas hoje a gente quis celebrar e mostrar um pouco de como a gente supera isso, tentar buscar pelo lado positivo de como a gente vai superar cada vez mais esse preconceito na sociedade e também nos estádios de futebol, que é um foco aqui do nosso programa. Então gostaria de agradecer a Anderson pela presença, pela nossa ajuda, e pedir que ele deixasse uma mensagem aí e terminasse o programa. Cara, eu que agradeço, né? Primeiramente eu agradeço a você, Mike, pela iniciativa do programa. A iniciativa de estar falando sobre um tema que ainda é um tabu para muita gente. Melhorou muito, mas ainda é um tabu para muita gente. Então, vir de uma pessoa hétero falar sobre os 50 anos do orgulho gay, isso para mim é bastante gratificante, e é gratificante mais ainda estar fazendo parte disso. Então, eu tenho a agradecer a você, as duas meninas aí também que são héteros, e que pessoas, e que mais ainda as pessoas, com o passar do tempo, venham a ter a cabeça de vocês, o pensamento de vocês, para que o respeito cresça cada vez mais no nosso meio, né? Porque eu acho que é isso, é o amor, é o respeito, né? Se não acha legal, vira a cara, continua andando, deixa os dois lá de mãos dadas, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar participando dessa conversa, desse bate-papo, né? E que a tendência é que só cresça coisas boas e positivas aí, tá bom? Então, nós que agradecemos mais uma vez pela presença. Então, o programa está ficando muito longo, então vamos nos despedindo por aqui. Só lembrando, o programa sempre sai todas as segundas-feiras após a rodada. Próximo jogo do Confiança vai ser lá em Natal contra o ABC. E aí, como vai ser na sexta, talvez a gente adiante um pouquinho, mas fique ligado que no mais tardar segunda-feira sempre tem podcast novo para vocês, ok? Muito obrigado por tudo, obrigado a nossa galera da bancada que participou hoje. Até o próximo, saudações proletárias e fui! Sua bandeira. Sou confiante.